Você comigo, não há prazer maior do que te encontrar. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você, você é o meu lar. É onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar. Eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se você não for. Minha casa é você, você é o meu lar. É onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar. É onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar. É onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar. Tudo será vazio até que você venha. Tudo será vazio até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Nada terá sentido até que você venha. Você é o meu lar, é onde eu quero estar. onde eu quero estar. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar.